A DW pediu-me para fazer uma redação literária dos artigos na média durante 2013 e que foi. E nesta revisão eu destaquei os seguintes pontos. As estimativas do governo mostram um déficit imobiliário de 1 milhão e 700. Os preços de imobiliário caíram desde o seu auge em 2008. As reduções de 10% e 44% nos preços das centralidades em Luanda estimularam a demanda entre a classe média emergente. Embora alguns requisitos de registro, como a conta bancária, fez que 60% do mercado foram excluídos deste processo. O sector habitacional demonstra as seguintes características. Um processo altamente complexo e burocrático. Falta de lotes devidamente licenciadas nos centros das cidades. Fraca infraestrutura básica. Em relação à política do Estado e tramites, a política do Estado em relação a soluções habitacionais está focado na criação de condomínios verticais e a expansão urbana comercializada. O Projeto Nacional para a Urbanização e Habitação faz parte de uma estratégia de desenvolvimento que visa organizar e criar mais concorrências no mercado imobiliário. O Fundo de Fomento Habitacional foi criado com a intenção de ajudar a população de baixo rendimento através de compra e arrendamento de casas e apoio das cooperativas habitacionais e também como a financia da construção, da habitação e autoconstrução. O fundo está financiado pelo Orçamento Geral do Estado. Há uma discussão sobre a alteração da legislação em relação às leis habitacionais. Numa revisão do trabalho feito pelo Ministério da Habitação durante o ano 2013, o Ministro da Urbanização e Habitação declarou que até o fim de dezembro deste ano foram completados 14 planos diretores municipais e 158 planos de urbanização. Também divulgou que vai-se criar gabinetes técnicos em cada município e distrito de Luanda. Em relação aos maiores atores no sector imobiliário ou de construção em Angola, primeiro destacamos a China. E a China está aqui representada. A China encontra-se em segundo a NIP. A China continua a ser o país com maiores investimentos em Angola, com cerca de 180 projetos no país. Os dados da NIP também demonstram que 147 destes projetos estão no sector de construção. E isto representa 75,1% do investimento privado chinês em Angola, que alcança 32 milhões e 32,5 bilhões de kwanzas. Os dados recolhidos pela ANIP também demonstram que em 2009 foi o ano que registrou o maior investimento da China em Angola, com 66 projetos que foram avaliados à ronda de 16,3 bilhões. Posso mencionar que amanhã vamos ter no nosso escritório, às 15 horas, uma apresentação pela CITIC sobre os programas de investimentos e também o papel social da empresa cá em Angola. Um dos maiores empreendimentos feitos por uma empresa chinesa é a Quilamba, em Luanda, entre outras centralidades. Bem que um estudo feito para Melo e Viegas faz o ponto de esclarecer que a distância que Quilamba e outras centralidades têm em relação ao centro da cidade reduz o acesso a benefícios de urbanização. Em relação a atores para o fornecimento de habitação para o... Não quero interromper, tem uma outra reunião, mas vamos ficar em contato. Muito obrigado. Para o setor da habitação acessível, temos a Aliança Angolana, que inclui nos seus membros a DW, que foi a fundadora, a Kishi Crédito, a Habitec e a Habiterra. A Kishi Crédito é um banco de finanças microcréditas e tem como objetivo prestar serviço àquela população que faz quase 60% do mercado que não tem acesso a um crédito bancário comercial. No projeto nacional de urbanização, e habitação, foi criada a Sonangol Imobiliária e Propriedades, por curto SONIP, como subsidiária da empresa Sonangol, que é a empresa estatal de produção petrolífera, para gerir a comercialização do imobiliário do Estado. Durante este tempo, a SONIP divulgou a distribuição de quase 34.175 lotes de terreno em 15 das 18 províncias e com exceção do Kwando Kubango, Luanda e Zaire. Também divulgaram que em relação a projetos de comunidade urbana há em vias construções de quase 25.500 fogos. A SONIP também durante o ano 2013 está a construir 77 mil casas. Em relação aos procedimentos de compra destas casas sociais, as modalidades de compra podem ser de compra pronta ou arrendamento. Arrendamento, desculpa. Durante o ano 2013, o governador do Banco Nacional de Angola explicou que 90% dos empréstimos ou dos pedidos de empréstimos foram rejeitados pelos bancos comerciais de Angola. 50%? Quantos? 90%. 90%, sim. Para acesso a crédito à habitação. Sim, sim, sim, para acesso a crédito à habitação. Esse relatório foi feito, o estudo foi feito pelo banco em 2013, mas isto é o estudo para o período de 2012. Estes resultados também foram corroborados pelo estudo da Deloitte, foi feita sobre o bad debt, sobre a falência, Sobre a falência em Angola durante o ano 2012. Muito obrigado, David. Isto é um pouquinho para atualizar até pelo menos o fim do ano passado, hein? Agradecemos muito. Estas informações serão distribuídas via e-mail ou vamos colocar no website para o DW fecha a compilação dos todos os artigos da imprensa ao longo dos últimos anos sobre o sector de habitação e financiamento habitacional. E já está disponível no nosso site, mas vamos distribuir informação como pode ter acesso a esta informação. A partir de agora, eu quero abrir a debate para ouvir as opiniões dos colegas. Na carta que distribuímos, mencionamos estas questões que está projetado no slide. Eu não sei como queríamos manejar isto. Eu fiz uma sugestão no convite que os participantes podem fazer uma intervenção sobre as suas ideias, uma resposta destas questões. Podemos passar a volta da mesa para ouvir as opiniões ou podemos ter um debate aberto. Eu não sei, em termos do tempo, a disponibilidade do Sr. Kleiber, qual é a melhor maneira de... Até meio-dia. Desculpe? Ok. Qualquer maneira, isto foi a nossa projeção. Eu não sei se os colegas preparou algumas ideias à volta disso ou será melhor ter uma discussão em aberto? Bom, como eu falo muito... Mas estamos cá para ouvir o senhor. Eu posso começar. Ok. É,